Fechei 79. Wilmington era uma cidade pequena, pensou Roger. Onde mais ela poderia estar, se é que estava ali? Ele tinha uma grande esperança que ela pudesse estar ali. Ao perguntar nas tavernas das docas em New Bern, soube que o Filipe Alonso tinha chegado a Charleston em segurança e somente 10 dias antes de o Gloriana atracar em Edenton. Provavelmente só teria levado a Brianna 2 dias a 2 semanas para sair de Charleston em direção a Wilmington, se realmente ela estivesse a dirigir-se para lá. Está aqui, murmurou ele. Raios, eu sei que ela está aqui. Independentemente da sua convicção ser o resultado de dedução, intuição, esperança ou simplesmente teimosia, ele agarrou-se a isso como um náufrago a um destroço de navio. Conseguira viajar de Edenton a Wilmington com relativa facilidade. Ao trabalhar na descarga das mercadorias do Gloriana, transportara uma caixa de chá para um armazém, pousou-a no chão, voltou-se para a porta e atou o lenço molhado de suor na cabeça. Assim que o homem seguinte passou por ele, foi para a doca, virou à direita em vez de para a esquerda, e em poucos segundos caminhava por um caminho estreito, calcetado, que o levava das docas à cidade. Na manhã seguinte encontrou um ancoradouro com um pequeno barco de carga que transportava mercadorias navais de Edenton até ao principal porto de Wilmington, de onde seria transferido para um navio maior com destino à Inglaterra. Saiu do navio novamente em Wilmington sem hesitar. Não tinha tempo a perder. Precisava de encontrar Brianna. Ele sabia que ela estava ali. Fraser's Ridge localizava-se nas montanhas. Ela iria precisar de um guia e Wilmington era o melhor porto para encontrar um. E se ela estava ali, alguém a teria visto, quase que apostava. Só esperava que as pessoas erradas não a tivessem visto. Ao fazer um reconhecimento pela rua principal e pelo porto, contou 33 tabernas. Caramba, estas pessoas eram umas autênticas esponjas. Havia a possibilidade dela ter conseguido um quarto numa casa particular, mas teria de começar a indagar pelas tabernas. À noite já tinha visitado 10 das tabernas, atrasando-se pela necessidade de evitar encontrar-se com os seus companheiros de navio. Estar na presença de tanta bebida e ele sem um tostão para gastar tinha-lhe dado imensa sede. Também não tinha comido o dia todo, o que não ajudava muito. Ao mesmo tempo, mal notou o desconforto físico. Um homem na quinta taberna tinha-a visto, assim como uma mulher na sétima. Um homem alto de cabelo ruivo, dissera o homem. Mas uma rapariga alta vestida com calças de homem. Dissera a mulher, estalando a língua chocada, a descer a rua com o casaco no braço e o rabo à vista de qualquer um. Ele mal podia esperar para ver aquele rabo, pensou Roger sinistramente, e saberia o que fazer com ele. Implorou um copo com água à dona da taberna e foi-se embora com determinação renovada. Quando estava a noite cerrada, já tinha ido a mais 5 tabernas. Os bares estavam agora cheios e ele descobriu que a ruiva alta com roupas de homem fora motivo de comentários entre as pessoas durante quase uma semana. A qualidade de alguns comentários deixou-o corado de indignação e só o receio de ser preso o impediu de ser violento. Por conseguinte, saiu furioso da 15ª taberna. Depois de uma feia troca de palavras com 2 bêbados. Meu Deus, será que a mulher não tinha o mínimo de bom senso? Teria ela ideia do que os homens eram capazes? Parou na rua e limpou o rosto suado com a manga da camisa. Respirava ofegantemente a pensar no que faria a seguir. Continuar, pensou ele. Apesar de que se não comesse algo rapidamente, cairia de borco na estrada. O Blue Bull, decidiu ele. Já tinha espreitado o interior da choupana quando passara lá anteriormente e vira um monte de feno limpo. Gastaria um dinheiro ou dois no jantar. Talvez o dono o deixasse dormir no estábulo, por bondade cristã. Virando-se, viu uma placa na casa do outro lado da rua. Wilmington Gazetteer, Junior Gillette Prop. Lia-se na placa. O jornal de Wilmington, um dos poucos na colónia da Carolina do Norte. Um a mais, na opinião de Roger, lutou contra a vontade de atirar uma pedra à janela do editor Junior Gillette. Em vez disso, tirou o lenço suado da cabeça e, fazendo um esforço para se compor e ficar com uma aparência decente, virou-se em direção ao rio e ao Blue Bull. Ela estava ali. Estava sentada perto da lareira, o cabelo a brilhar à luz do fogo, a conversar com um jovem, cujo sorriso Roger queria arrancar-lhe à força do rosto. Em vez disso, bateu com a porta e encaminhou-se para Brianna. Ela virou-se sobressaltada e olhou para o desconhecido de barba. O reconhecimento apareceu nos seus olhos, seguido de alegria, e depois mostrou um sorriso enorme. Oh, disse ela, és tu? De repente os olhos mudaram quando se deu conta e gritou. Foi um grito forte e todos na taberna se viraram para ver. Raios te partam! Ele inclinou-se sobre a mesa e agarrou-lhe o braço. O que raio achas que estás a fazer? Ela empalidecera de morte, os olhos esbugalhados de susto. Afastou-se, tentando soltar-se. Larga-me! Não te largo, não! Vem já comigo! Dando a volta à mesa, ele agarrou-lhe o outro braço, puxou-a e empurrou-a na sua frente, em direção à porta. Mackenzie! Raios! Era um dos marinheiros do cargueiro. Roger regalou os olhos para o homem para que não se metesse. Felizmente o homem era mais pequeno e mais velho do que Roger. Hesitou, mas depois ganhou coragem por estar acompanhado e ergueu o queixo belicosamente. O que é que estás a fazer à rapariga, Mackenzie? Solta! Houve uma comoção entre as pessoas. Homens viraram-se para prestar mais atenção, atraídos pelas vozes. Ele tinha que sair dali agora, ou não sairia nunca. Diz-lhes que está tudo bem. Diz-lhes que me conheces. Sussurrou-lhe ele ao ouvido. Está tudo bem, disse Brianna, com a voz rouca pelo choque, mas suficientemente alto para ser ouvida acima da confusão. Está tudo bem, eu conheço. O marinheiro relaxou um pouco, ainda desconfiado. Uma jovenzinha magra, perto da lareira, levantou-se. Parecia assustada de morte, mas corajosamente agarrou numa garrafa de cerveja, pretendendo bater com ela em Roger, se fosse preciso. A sua voz estridente ouviu-se acima dos murmúrios. Menina Brie, não tem de acompanhar esse arruaceiro. Brianna, num misto de histeria, emitiu um som que poderia ter sido uma gargalhada e cravou as unhas com força nas costas da mão dele. Assustado com a dor, ele aliviou a pressão que exercia no braço dela e Brianna conseguiu soltar-se. Está tudo bem, repetiu ela com mais firmeza para toda a gente. Eu conheço. Fez um gesto discreto para acalmar a rapariga. Lizzie, vai para a cama, eu já venho. Ela virou-se e caminhou rapidamente para a porta. Roger olhou ameaçadoramente para as pessoas que se encontravam no bar para desencorajar quem quer que fosse de interferir. E seguiu-a. Ela estava à espera dele lá fora. Cravou os dedos no braço dele com uma força tal que seria gratificante se demonstrasse apenas alegria por vê-lo. Mas ele duvidava que fosse só isso. O que é que estás a fazer aqui? Perguntou ela. Ele desprendeu os dedos dela do seu braço e apertou-os firmemente. Aqui não, disse ele. Agarrou-lhe o braço e arrastou-a um pouco pela rua abaixo, para o abrigo de um grande castanheiro da Índia. O céu ainda brilhava, com vestígios de crepúsculo. mas os galhos baixos quase que tocavam o chão e estava suficientemente escuro por baixo para eles os dois ficarem escondidos de qualquer curioso que se aventurasse a segui-los. Ela virou-se para ele assim que ficaram encobertos pela sombra. O que é que estás aqui a fazer, por amor de Deus? Estava à tua procura, sua tola. E o que raio estás a fazer aqui? E vestida dessa maneira, Deus te perdoou. Ele olhara para ela vestida com aquelas calças e camisa por um breve instante, mas fora o suficiente. Na época dela, as roupas seriam tão folgadas para parecerem unissexo. Mas após ter passado meses a ver mulheres de saias compridas e arisides, a clara divisão das suas pernas, o comprimento da coxa e a curva da barriga das pernas pareciam tão ousados que ele sentiu vontade de tapá-la com um lençol. Raios, partam a mulher! Mais valia andares nua pelas ruas. Não sejas idiota. O que é que estás a fazer aqui? Eu já te disse. Estava à tua procura. Ele agarrou-a pelos ombros e depois beijou-a com força. O medo, a raiva e o alívio por a ter encontrado fundiram-se numa onda de desejo e apercebeu-se que estava a tremer por causa disso. E ela também. Ela agarrava-se a ele a tremer-lhe nos braços. Está tudo bem, sussurrou-lhe ele e enterrou os lábios no cabelo dela. Está tudo bem, eu estou aqui, vou proteger-te. Ela endireitou-se e afastou-se do abraço. Tudo bem? Como é que podes dizer isso? Por amor de Deus, tu estás aqui. E o horror na sua voz era evidente. Ele agarrou-a pelo braço. E onde mais poderia eu estar? Contigo a meter-te no meio do nada, arriscando o maldito do teu pescoço? E porquê que raio fizeste isto? Estou à procura dos meus pais? O que é que mais estaria eu a fazer aqui? Eu sei muito bem, por amor de Deus. Quero saber por que raio é que não me contaste o que pretendias fazer. Ela afastou o braço e empurrou-lhe o peito, desequilibrando-o. Porque tu não me deixarias atravessar as pedras, foi por isso. Terias tentado impedir-me e, como é evidente, por Deus, ter-te-ia trancado num quarto ou amarrado as mãos e os pés de todas as ideias mais idiotas. Ela bateu-lhe, dando-lhe uma estalada na cara. Cala-te, raio da mulher. Esperavas que eu te deixasse partir para o nada? E esperavas que eu ficasse em casa sentado enquanto tu andavas aí a exibir-te no mercado? Que tipo de homem pensas tu que eu sou? Ele sentiu o movimento dela mais do que o viu e agarrou-lhe o pulso antes que ela tentasse esbofeteá-lo outra vez. Estou sem paciência para isso, menina. Se me bateres outra vez, juro por Deus que vou usar de violência. Ela cerrou a outra mão e deu-lhe um soco na barriga furtivamente. Ele sentiu vontade de lhe bater também. Em vez disso, agarrou-a e, agarrando-lhe o cabelo, beijou-a violentamente. Ela contorceu-se e lutou contra ele resmungando, mas ele não parou. Por conseguinte, ela retribuiu-lhe o beijo e os dois caíram de joelhos no chão. Ela envolveu-lhe o pescoço com os braços e ele deitou-a sob si, no chão de folhas pisadas por baixo da árvore. Foi então que ela começou a chorar nos braços dele, soluçando, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto enquanto o abraçava. Porquê? Perguntou ela aos soluços. Porquê é que tinhas de me seguir? Não percebes? Agora o que é que vamos fazer? Fazer? Fazer o quê? Em relação a quê? Ele não sabia se ela chorava de raiva ou de medo. Talvez os dois, pensou ele. Ela olhou para ele por entre as madeixas de cabelo. A voltar? É preciso ter alguém para quem voltar. Alguém de quem se goste. Tu és a única pessoa que amo do outro lado. Ou eras? Como é que eu vou voltar se tu estás aqui? E como é que tu vais voltar se eu estou aqui? Ele paralisou, esquecendo o medo e a raiva, e agarrou-lhe os pulsos com força para impedir de o agredir outra vez. Foi por isso? Foi por isso que não me quiseste contar? Porque me amas? Meu Deus! Soltou-lhe os pulsos e deitou-se em cima dela. Segurou-lhe o rosto com as duas mãos e tentou beijá-la outra vez. Ela fez um movimento repentino com a anca, envolveu-lhe o corpo com as pernas, apertando-lhe as costelas. Ele rodou sobre o corpo, desfazendo aquela posição e arrastando-a consigo, e acabando deitado de costas com ela por cima. Pôs uma mão no cabelo dela e puxou-lhe o rosto para perto dele. Para, disse ele. Meu Deus, o que é isto? Luta livre? Solta-me o cabelo. Ela abanou a cabeça, tentando afastar a mão dele. Odeio que me puxem o cabelo. Ele soltou-lhe o cabelo e acariciou-lhe o pescoço com a mão, os dedos a envolver-lhe a nuca esguia, um pulgar apoiado na pulsação da sua garganta. Estava acelerada, como a dele. Muito bem, e o que é que achas de ser sufocada? Não gosto, nem eu. Tira o braço do meu pescoço, está bem? Muito lentamente ela deixou de fazer pressão. Ele ainda se sentia ofegante, mas não por ter sido sufocado. Não queria soltar-lhe a nuca, não com medo de que ela fugisse, mas porque não conseguia aguentar afastar-se dela. Tinham estado tanto tempo afastados. Ela agarrou-lhe o pulso, mas não para afastar a mão dele. E ele sentiu quando ela engoliu em seco. Muito bem, disse ele, diz, quero ouvir. Amo-te, disse ela entre dentes. Ouviste? Sim, ouvi. Ele agarrou-lhe o rosto, muito delicadamente, entre as mãos e puxou-a para baixo. E ela cedeu com os braços a tremer. Tens a certeza? Perguntou ele. Sim. O que é que vamos fazer? Perguntou ela. E começou a chorar. Nós. Ela dissera nós. Dissera ter a certeza. Roger estava deitado na terra da rua, ferido, sujo e faminto, com uma mulher a tremer e a chorar contra o seu peito, batendo-lhe no peito de vez em quando com o punho pequeno. Nunca se tinha sentido tão feliz na vida. Calma, sussurrou-lhe ela, aconchegando-a. Está tudo bem. Há outra maneira. Nós vamos voltar. Eu sei como. Não te preocupes. Eu tomo conta de ti. Por fim, ela deixou de resistir e deitou-se na curva do braço dele, a fungar e a soluçar. Havia uma marca molhada, grande, na frente da camisa dele. Os grilos, nas árvores, calados por estarem assustados com a comoção, cuidadosamente retomaram a sua cantoria por cima deles. Ela libertou-se e sentou-se, mexendo-se no escuro. Preciso de suar o nariz, disse. Tens um lenço? Ele deu-lhe o pano suado que usou para prender o cabelo. Ela assoou o nariz e ele sorriu no escuro. O barulho que fazes parece a lata do creme de barbear. E quando foi a última vez que viste uma dessas? Ela deitou-se a seu lado outra vez, encostando a cabeça na curva do ombro dele e tocou-lhe no rosto com a mão. Ele barbeara-se 2 dias antes. Desde então não tivera tempo nem oportunidade para isso. O cabelo dela ainda tinha um leve cheiro de erva, mas já não de flores artificiais. Devia ser o seu cheiro natural. Ela suspirou, abraçando-o mais fortemente. Desculpa-me, disse ela. Não queria que viesse atrás de mim, mas, Roger, estou terrivelmente feliz por estares aqui. Ele beijou-lhe a testa. Ela estava úmida e salgada devido ao suor e às lágrimas. Eu também, disse ele. E por um momento, todos os desafios e os perigos dos últimos 2 meses pareceram insignificantes. Todos, menos um. Há quanto tempo planeaste fazer isto? Perguntou ele. Ele acreditava saber a razão, desde que o conteúdo das cartas dela começaram a mudar. Há cerca de 6 meses, disse ela, confirmando o seu palpite. Foi quando fui para a Jamaica nas férias da Páscoa. Ai, sim, para a Jamaica, em vez de ir para a Escócia. Ela tinha-o convidado a juntar-se a si e ele recusara, tolamente magoado por ela simplesmente não ter ido visitá-lo. Brianna inspirou fundo e exalou, borratando o colarinho da camisa contra a sua pele. Tive uns sonhos, disse ela, com meu pai. Pais, com os dois. Os sonhos não eram mais do que fragmentos, imagens vívidas do rosto de Frank Randall, períodos longos de vez em quando nos quais via a mãe, e de vez em quando um homem alto e ruivo, que ela sabia ser o pai que nunca conhecera. Houve um sonho em particular. No sonho era noite, algures num lugar tropical, com campos de plantas verdes altas que podiam ser canas de açúcar e fogueiras acesas à distância. Havia batidas de tambores e eu sabia que algo se escondia à espera entre as canas, algo terrível. A minha mãe estava lá, a beber chá com um crocodilo. Roger resmungou e a voz dela ficou mais incisiva. Foi um sonho. Então, ele saiu das canas. Eu não conseguia ver-lhe o rosto muito bem porque estava muito escuro, mas vi que ele tinha cabelo ruivo. Vi madeixas cor de cobre quando virou a cabeça. Era ele a coisa terrível nas canas? Perguntou Rogers. Não. Ele conseguiu ouvir-lhe o farfalhar do cabelo quando ela abanou a cabeça. Já estava muito escuro agora e ela não passava de um peso confortante no peito dele, uma voz suave a seu lado, a falar nas sombras. Ele estava entre a minha mãe e a coisa horrorosa. Eu não conseguia vê-la, mas sabia que estava ali à espera. Ela tremeu leve e involuntariamente, e Rogers apertou mais o braço. Eu sabia que a minha mãe se ia levantar e caminhar na direção daquilo. Tentei impedi-la, mas não conseguia que ela me ouvisse ou me visse. Então virei-me para ele e gritei-lhe para que ele fosse com ela, que a salvasse do que quer que fosse que estava ali. E ele viu-me. Apertou a mão no braço de Roger. Ele viu-me e ouviu-me. E depois acordei. Ai, sim? Perguntou Roger, cético. E isso fez com que fosses para a Jamaica e... Isso fez-me pensar, disse ela. Tu tinhas procurado. Não conseguiste encontrá-los na Escócia, depois de 1766. E não conseguiste encontrá-los em nenhuma lista de imigrantes das colónias. Foi quando me disseste que deveríamos desistir, que não havia mais nada para descobrir. Roger ficou feliz por a escuridão esconder a sua culpa. Beijou-lhe o topo da cabeça rapidamente. Mas eu questionei-me. O lugar onde os vi no sonho era nos trópicos. E se eles estivessem nas Índias? Eu procurei, disse Roger. Verifiquei as listas de passageiros de todos os navios que saíram de Edimburgo ou Londres no final dos anos de 1760 e 1770 para qualquer lugar. Eu disse-te, acrescentou ele com a voz um pouco alterada. Eu sei, disse ela com a voz também alterada. Mas e se eles não fossem passageiros? Porque é que as pessoas iam para as Índias naquela época? Ou melhor, nesta época? Corrigiu-se com a voz um pouco diferente pela percepção. Para negócios, principalmente? Exatamente. E se eles foram num cargueiro? Não apareceriam nas listas de passageiros? Ok, disse ele lentamente. É verdade, não apareceriam. Mas então como farias para os encontrar? Registros de armazéns, livros de contas de plantações, manifestos do Porto. Passei as férias todas em bibliotecas e museus. E encontrei-os, disse ela. Cristo, ela tinha visto a notificação. Ai, sim? Perguntou ele, tentando acalmar-se. Ela riu-se com um certo tremor. um capitão, James Fraser, de um navio chamado Artemis, vendeu 5 toneladas de estrume de guano a uma plantação em Montego Bay no dia 2 de abril de 1767.